Salvador, muito boa noite. Com 1076, passa 210 para o segundo que quiser. 1076, sua identificação, desça para o 050, chegada a Mari. Identificou 050 para Mari, com 1076. Salvador, under 585, we're in front number 10, we are requesting approval to start. Cool, we're on Joy Vortex. Okay, approved. Now, 45 seconds, 585. Skok Ident, the clear descent flight level 060, Mari arrival. Tower and 585, request taxi. It's 585. Clear tax by tax via main apron after taxiway India. Report ready point right for takeoff. Main apron is taxiway India, report ready for takeoff and 585. Está dividida para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Dividida 2.000 pés, ajuste 1 no 0 no 5 por 1076. And this 585, we are ready for departure. 585, clear land up in takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. We are following up in takeoff, runway 11, and this 10, and this 585. No 076, autorizada final no 0. Autorizada final no 0, vou no 076. Hunts 585, airborne at 56, contact now control 119, small 8. 198, and this is 855. On this 586, we clear descent to 3,000 feet, altimeter set 1015. 1015, 3,000 feet. That's correct. So, good evening, and this 585, passing 3,000 feet, airborne. Oh, the under, Roger, and this 585, climbing to flight level 340, radar surveillance. Alpha level 340, and this 585. Zulu November, mantém as condições visuais, chame ideal de descida. Curso do localizador, gol 1076, pistão. 1076, compete final, chame torre 18, decimal 6. Torre 18, decimal 60, gol 1076. Boa noite. Boa noite. This 586, so a clear descent to 2,000 feet, and the good interceptor fire approach, runway 10. Okay, descending to 2,000 feet, I will report interceptor ILS runway 10. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1076, passando externo, trem de pouso baixado e travado, pista 10. Boa noite, gol 1076, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista 10, vento 1110 graus, 109, ajuste 10 no 4. Livre pouso, pista 10, ajuste é 1014. 1014, correto. Torre Salvador, é o cenário da 24. Prossiga. Era uma manutenção na aeronave e eu consegui contar com a companhia nós já estamos de posse aqui para outra cota. Que é Aracaju 190, decola da pista 10 com curva esquerda na saída LOTA, frequência do controle 119.8 e o código transponder é o 5442. Bola da 10, da LOTA, 192, correto, reporte para o posto. Reporte para o posto. DS 5716 desça para 3.000 pés, correção, 2.000 pés, ajuste no 0, no 5, autorizada final no 0. 2.000, no 0, no 5, final no 0, 5716. O body tax está presente? Autorizado. No 07B, no solo 03, prossiga táxi via taxiway Alfa e Juliette para o gate 05 na minha escuta. Alfa Juliette 05 na sua escuta, gol 1076. Positivo. Anders 585. After eval position, fly heading Sagai position. Sierra Alfa. Golf Alfa Zulu. After Eval, fly direct to Sagaz. Sierra Alfa Golf Alfa Zulu, and we shall record. Capture Alpha Alpha Sierra 586. And it's 586, complete fine approach, contact tower 118.6. 118.6, complete approach, Alpha Alpha Sierra 586, thank you. Salvador Tower, Alfa Romeo Sierra 5X6, localize capture and landing gear down and locate. Runway inside. And 586, clear to land, runway 10, range 110 degrees, 10 knots, altitude 7104. 1014, QNH, and complete, clear to land, Alfa Romeo Sierra 5X6. Thank you. That's right. Anders 585, contact TPCN frequency 125.1, if unable 133.25. 151, 133.25, Anders 585, bye-bye. Bye. Controle Salvador, boa noite, 36600. 00, identifique, desça para o 050, chegada à Mari. Desça para o 050, desça da Mari, desça 3600. LS, 5, 7, it's 586, on the ground at 09, clear taxi by taxiway Alpha and Juliet, gate number 10, 10. Alpha Juliet, gate 10, 10, on the spy 86. Salvador, boa noite, web 79. Boa noite, completa aproximação, forma de pista livre, número 1 para pouso, vento 1 no 0 grau 08 nós, ajuste no 0 no 4, 57 no meio. No 0 no 4, 57 no Jet 57 no meio, pista livre, tem autorizado o pouso, pista no zero. Livre pouso, 57 no meio, abaixo até agora. Senta. Tower, remain this frequency and the spy 86. Maintain my frequency. Okay, maintain frequency and the spy 86. Quer cruzar novamente.